Theo, hoje eu estava lendo um texto tão profundo sobre a expressão Abba Pai. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi, mas sempre fico curioso. O que essa expressão realmente significa? Olha, quando lemos as escrituras, descobrimos que Abba Pai é uma das expressões mais tocantes usadas por Jesus. São só duas palavras, mas carregam uma ligação profunda entre o Criador e seus filhos, uma conexão cheia de amor, confiança e ternura. Interessante. Então, de onde vem essa expressão? Ela aparece quando Jesus ora no Jardim do Getsêmani, em Marcos 14:36. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, mas não de maneira formal. É algo íntimo, como paizinho ou meu querido pai. Ah, então é algo mais afetivo. Exatamente. Quando Jesus usou Abba, ele mostrou a confiança e a entrega amorosa que ele tinha em Deus. Não é só reconhecer Deus como Criador, é experimentar Deus como um Pai presente, acolhedor e cheio de compaixão. Bom, então, naquela época, chamar Deus assim não era incomum. Pelo contrário, os judeus tinham enorme reverência por Deus. Usavam títulos como Senhor, Altíssimo, quase sempre numa postura de distância. Então, quando Jesus chama Deus de Abba, ele rompe uma barreira enorme. Isso realmente revoluciona a forma de se relacionar com Deus. Foi exatamente isso. Jesus mostrou que a fé não é apenas obediência, é proximidade, afeto, confiança filial. E o mais incrível é que ele nos convida a viver isso também, a chamar Deus de Abba Pai, não só com os lábios, mas com o coração. Bom, o texto fala de exemplos bíblicos? Sim, um deles é a parábola do filho pródigo. Ela mostra perfeitamente o amor do pai. Mesmo depois de tudo que o filho fez, o pai corre ao encontro dele, abraça, acolhe. Como o Abba Pai faz conosco. Isso mesmo. Ele não guarda rancor. Ele acolhe com misericórdia e alegria quem volta para casa. Bom, e sobre Jesus? Jesus sempre demonstrou uma intimidade profunda com Deus em suas orações. Ele falava com Deus não como alguém distante, mas como um pai amoroso e confiável. Essa relação é um modelo para nós. Bom, e João 3,16 também entra nisso? Com certeza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo resume o coração do Abba Pai, um Deus que ama sem limites e dá tudo por nós. Bom, e como viver essa relação no cotidiano? Reconhecer Deus como Abba Pai muda tudo. Ele nos chama a viver com confiança, sabendo que somos amados incondicionalmente, a agir com compaixão, refletindo o amor do Pai, a perdoar e acolher como ele faz conosco. Bom, então não é uma relação baseada no medo. Não, é baseada em graça e amor, que liberta. Ser filho de Deus é viver com esperança, porque temos um Pai que cuida de cada detalhe da nossa vida. Bom, em resumo, Abba Pai é muito mais do que uma expressão. Muito mais! É um convite à intimidade com o Criador. Quando entendemos isso, percebemos que Deus não é apenas Senhor do universo, ele é o Pai que nos conhece pelo nome. E isso transforma a nossa fé. Transforma completamente. A fé vira uma jornada de amor, confiança e comunhão. Que cada oração seja uma conversa sincera com o nosso Abba Pai, aquele que nos ama, nos acolhe e nunca nos abandona.